passa ali no Midrave ainda, pode, tá autorizado, tá preso, o Schneider. Marca, eu tô autorizado, táxi, aporte no ponto de espera para ingresso. Agora Curitiba, aqui o ponto 144, autorizado, agora no 0 para a direita, saída. Eu tô 389, copia a rota que tem no plano. Ok, sim, a gente aguarda, Renato, tô 389. Salvador, bom dia, grupo 5221, ciente da gente de autorização para conquista. O Austin Tank confirma. Eu tô sozinho. Alinhar a cabeceira no 7, M pronto. Gente, o Jet tem que buscar o assunto, então guarda um pouco no assunto. É 3 vezes com 9, tá top, realmente. Vento de 150 graus, 07 nós, reporte fora do solo. Salvador, bom dia, até 363, está pronto. Solo. 0 vento no 40 graus, 07 nós. Solo 0, 0363. Você coloca o setup para a direita, só segue e sai da coral. Controle 120 da cima 8, acima 0253. Fora, aqui é aquilo, decolado 1201, controle agora 120 da cima 8. É a coqueiro, tá bom. Eu. 4299, aguarda para trás. Hoje nós, o 4099 está limpo de trás. Até através da posição 62, vamos lá aguarda. E segue um qualquer tempo. Está no através 04, via Indial, ponte para 286, aqui em H1014. E 14, através 62, mas. Decola, pista no 0 para a direita, sai da arbó, eleva, arbó direto, controle 119, décima 8, controle 120, décima 8, acima 5452. Certo, autorizado, 200 para a vitória da conquista, decola do 10, curva direita, sai da arbó, eleva, 128, controle 5452, transponder 5221, retorna, puxa, fundamento. Galeão 360, 310, motorizado, cola fixa no 0 para a direita, saída da El, Leda, Cris, controle 120, 28, 154, 4. Tem gente mantém o ponto de espera, passeio 2223. Santos 663, decolada 1203, controle 120, decimal 8. 208, grato. 3 ataques, a Porsche no ponto de espera da Papá para o ingresso na pista. Autorizado o táxi, ambiente alfa, temperatura 2,6, que negado vivo e 14. De alfa, 8,2. Salvador, 312, autorizado, espero que funcione, porta táxi, 312. Caramba, 312. Passaria 22 de efeito usado alinhar e manter pistão no zero. Voo 1923, decolada 06, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, grato. Manda turma, 120 nível, autorizado. Diego 577, decola pista no 7 por direita, sai da coral, controle 120 decimal 8, acima 5, continua acima 0264, é bom, pode. Passaria 2223, utilizado decolar pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós. pátio Suruti. Comente táxi 2262, táxi forte. Poxa, né? 6225, cruzar ali e manter a pista na terra. Bordo, 3 horas de 20, autonomia, Fernando Natal. 6312, taxia via Pátio 1, no reporte para ingressar na Índia. Pátio 1 não reportará ainda, beleza? Seria 226, decolada 209, controle 120, decimal 8. Controle 1208, passaredo, bom trabalho, bom dia. Tá, 3304, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0 no 4. 14, guardando pista livre, 3304. Cima, Chimussola. Federal, Sierra, Delta Lima. Só tem autorização para cheque de motores em marcha lenta aqui no Pátio 3. Já em acordo aqui com a Infraero. De acordo com o Infraero, tá ciente, você não entra, reporta no corte, o federal serve também. Obrigado. 4299, mantém a ponta de espera. Puxa, aguarda 2, avião. Esse é o passe via Índia, pode autorizar para o espectro, tá? Obrigado. Nossa, ali. É, não, nós estamos aguardando a autorização ainda. 3304, usado pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 08 nós. Usado pouso, 3304. Controle 120.8, acima 5450. 4, chuva leve sobre o campo, os dois primeiros pilotos da pista molhada. 3304. Derrubo o Benoia, Tesulu 21, a bora alerta, 5450208. Correto, os 329. Cadê? Está aí, 6312. O 6312 está livre, o seguinte, e alta ponte cara. Continuar 2285, negar 2014. O Alfa Tantão está usando o contráfego na curta final da onda zero, é a voz da TAM. Gente, após a passagem do mês, usar a decolada da onda 7, vento 150 graus, 09 nós, atento às três turbulências. Siga, Mike, é o que eu... Sete, Mike, é o que eu... Pela direita, 17. Autorizado cruzar o eixo de aproximação da 90, aposte para girar a base para pouso 97. Azul 4299, ZLM, manter pistão no zero. Tan 3304, solo 214, direita solo 121, decimal 9. Direita 219. Chama a torre 198, só 62. Alfa Tancão, decolador 114, controle 120, decimal 8, informa o tráfego no, na vertical de Itapuã, 500 pés. 208. Obrigado, Moinha. Gente, é com a Alfa Oscar acionado, confirma? 3304, aqui é Alfa, reporta a Stashnet. Entendi. Alfa, reporta a Stashnet, então 3304. Alfa, reporta a Stashnet, 3304. Mantenho azul 4299. Mike Aquilo tá girando base, baixado trabalho. Gente, Mike Aquilo, tu já girar base e aposta na final da aula 7. É, Azul 4299, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 200 graus, 09 nós. Acho que mantenha ponto de espera. NH1014. Eu autorizado pouso na pistão no 7, vento 210 graus, 10 nós, atento à pista molhada, suporte no solo. Mas quer que eu copie? Ah, se batiu, gente. É zero, zero curva direita, saída arboa elétrica, prossegue T-Zulu 21, trip, Monte Calder, controle 120, décima 8, na cena 5462. 60, levanta a presidente, curva direita, arboa, arboa, arboa, arboa, arboa. Controle 22308, o transporte 5462, 89. Tá, correto, é só isso, 589. Panorama 589. Colar 218, controle 120, decimal 8. Descer decimal 8, azul 4291. frente, Michael Kill, Solos 18, Pat 4. Gente, autorizado Pat 4, após chegar na pista. Sim. O Eco Alpha Oscar autorizado linha na cabeceira 7, chame pronto. Ocean M3 12, autorizado linha e decolar na pista 1 a 0, vento 220 graus, 09 nós. Gol 90853 LM, mantém pista no zero. O Michael, por favor, põe o transponder em stand-by. Ocean M3, 12, decolar 220, controle 120, decimal 8. 208, pô. Dan 3304, XF, portão 02. Gol 9052 a decolar, pistona 0, vento 200 graus, 06 nós. É a qual Fox mantenha alinhado, aguardando instruções para decolagem. IP 5221 para puxa, acionamento, posição 23. 5221, autorizado de 105, decolado 24, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Com a faixa, confirme a razão de subida. Sente. Foram 50 na bosta, 2 tá, 4 1 no índio alto, ponte para as torres, 2 e meia, que ligamos em 14. Então, Eco Alfa, hoje autorizado a decolar a pista 7, vento 190 graus, 05 nós. É, com a faixa, decolagem 2.6, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, é com a faixa. Sim, 221, 3LM, manter pista na 0. Sol Salvador, Sideral, Serra Delta Lima. Serra Delta Lima, isso, na porta. Bom dia. Bom dia, obrigado aí.